sei que frágil sou e que exposto estou. Confesso que às vezes sinto medo em mim. Os desafios são tão grandes pra seguir, mas sinto que alguém maior cuida de mim. Me diz que forte estou quando tão fraco estou. O seu olhar acalma o meu coração. E quando escurecer, eu não vou perecer em minha fraqueza. Ele mostra o seu poder. E quando escurecer, eu não vou perecer em minha fraqueza. Ele mostra o seu poder. Me diz que forte estou quando tão fraco estou. O seu olhar acalma o meu coração. E quando escurecer, eu não vou perecer em minha fraqueza. Ele mostra o seu poder. Em minha fraqueza, ele mostra o seu poder.